Pasta 2. Faixa 1. Encontro 0. Toda a espécie humana. O projeto Genoma Humano foi concluído sob aplausos da humanidade justificadamente orgulhosa. Seria perdoável se nos perguntássemos de quem é o genoma que foi sequenciado. Algum ilustre dignatário foi escolhido para essa honra, ou teria sido um João Ninguém pego ao acaso na rua, ou mesmo um clone anônimo de células provenientes de uma cultura de tecido em um laboratório. Isso faz diferença porque variamos. Temos olhos castanhos e o leitor pode ter olhos azuis. Não consigo enrolar a língua formando um tubo, mas há 50% de probabilidade de que você seja capaz de fazê-lo. Qual a versão do gene para enrolar a língua entrou no genoma humano publicado? Que cor de olhos foi usada como padrão? Levanto a questão apenas para traçar um paralelo. Este livro procura as origens de nossos ancestrais retrocedendo no tempo. Mas de quem são os ancestrais de que estamos falando? Seus ou meus? De um pigmeu, bambuti ou de um habitante das ilhas australianas, Torres Strait? Logo abordarei essa questão. Mas primeiro, tendo feito a pergunta análoga sobre o projeto Genoma Humano, não posso deixá-la em suspenso. De quem é o genoma escolhido para análise? No caso do projeto Genoma Humano Oficial, a resposta é que para a baixa porcentagem de letras do DNA que variam, o genoma padrão é o voto majoritário entre 200 de pessoas escolhidas, de modo a permitir uma boa representatividade da diversidade racial. No caso do projeto rival criado pelo Dr. Craig Venter, o genoma analisado foi principalmente o do Dr. Craig Venter. Ele próprio anunciou o fato. Asterisco. Quando a equipe do Dr. Venter se pôs a trabalhar na identificação do genoma canino, ninguém se surpreendeu ao saber que o indivíduo eleito fora Shadow, o poodle do chefe da equipe. Fim da leitura de asterisco. Para certa consternação do Comitê de Ética, que recomendara, por inúmeras razões dignas e sensíveis, que os doadores fossem anônimos e provenientes de uma gama abrangente de diferentes raças. Existem outros projetos para o estudo da própria diversidade genética humana que têm sido alvo recorrente das mais estapafúrdias críticas, como se por alguma razão não ficasse bem admitir que os humanos variam. Ainda bem que variamos, embora não muito. Mas agora voltemos à nossa peregrinação ao passado. De quem são os ancestrais que procuraremos? Retrocedendo o suficiente no tempo, todo mundo compartilha os mesmos ancestrais. Todos os seus ancestrais, leitor, são também os meus, seja você quem for, e todos os meus são seus. Não só aproximadamente, mas exatamente. Essa é uma daquelas verdades que, depois de uma reflexão, dispensa outras evidências. Provámo-la pelo puro raciocínio usando o truque matemático da redução ao absurdo. Levamos nossa máquina do tempo a um passado absurdamente remoto, por exemplo, 100 milhões de anos atrás, até uma época em que nossos ancestrais se pareciam com musaranhos ou gambás. Em alguma parte do mundo, nesse tempo longínquo, pelo menos um dos meus ancestrais pessoais tem de ter vivido ou eu não estaria aqui. Chamaremos esse pequeno mamífero específico de Henry, por acaso um nome de família para mim. Queremos provar que se Henry é meu ancestral, tem de ser seu também. Imaginemos por um momento o contrário, eu descendo de Henry e você não. Para que isso seja verdade, sua linhagem e a minha teriam de ter marchado lado a lado, mas sem nunca se tocarem por 100 milhões de anos de evolução até o presente, nunca se cruzando e, no entanto, terminando na mesma destinação evolutiva, tão semelhantes que seus parentes ainda são capazes de se reproduzir cruzando-se com os meus. Essa redução é claramente absurda. Se Henry é meu ancestral, tem de ser seu também. Se não for meu, não pode ser seu. Sem especificar quanto seria suficiente retroceder no tempo, acabamos de provar que um indivíduo suficientemente antigo com descendentes humanos tem de ser um ancestral de toda a raça humana. A ancestralidade remota de um grupo específico de descendentes como a espécie humana não admite outras possibilidades. Além disso, é perfeitamente possível que Henry seja meu ancestral e necessariamente também seu, já que você é humano bastante para estar lendo meu livro, enquanto o irmão de Henry, Eric, é o ancestral, digamos, de todos os porcos da Terra hoje vivos. E isso não é apenas possível. Notável é o fato do que tem de ter existido um momento na história em que houve dois animais da mesma espécie, um dos quais se tornou ancestral de todos os humanos e de nenhum porco da Terra, enquanto o outro tornou-se o ancestral de todos os porcos da Terra e de nenhum humano. Eles podem muito bem ter se encontrado e até ter sido irmãos. O leitor pode riscar porco da terra e substituir por qualquer outra espécie moderna que desejar e a afirmação continuará sendo correta. Reflita bem e verá que isso decorre do fato de que todas as espécies são primas umas das outras. Tenha em mente, ao ponderar, que o ancestral de todos os porcos da terra também será ancestral de numerosas outras coisas além dos porcos da terra. Nesse caso, todo o grande grupo chamado Afroteria, que veremos no encontro 13, e que inclui os elefantes, dugongos, iraces e terenques de Madagascar. Meu raciocínio foi construído como uma redução ao absurdo. Supõe que Henry viveu em um passado remoto o suficiente para que seja óbvio ele ter sido antepassado de todos os humanos vivos ou de nenhum. Mas quanto é um passado suficientemente remoto? Essa já é uma questão mais difícil. 100 milhões de anos é mais do que suficiente para garantir a conclusão que buscamos. Se retrocedermos apenas uma centena de anos, nenhum indivíduo pode dizer que toda a raça humana descende diretamente dele. Entre os dois óbvios casos de 100 anos e 100 milhões, o que podemos afirmar a respeito dos nada óbvios intermediários, como 10 mil, 100 mil ou 1 milhão de anos? Eu não tinha conhecimentos para fazer os cálculos precisos quando expliquei essa redução em um rio que saía do Éden, mas felizmente um estatístico da Universidade Yale, Joseph T. Chang, abriu caminho para eles. As conclusões de Chang e suas implicações formam o conto do Tasmasiano, particularmente importante para este encontro porque o Concestral Zero é o mais recente ancestral comum de todos os humanos vivos. É de versões mais elaboradas de cálculos como os de Chang que precisamos para datar o Encontro Zero. O Encontro Zero é a data em que, na nossa peregrinação retrocessiva, encontramos pela primeira vez um ancestral humano comum. Mas, segundo nossa redução ao absurdo, existe um ponto mais distante no passado em que todo indivíduo que encontramos na nossa máquina do tempo ou é um ancestral comum ou não é ancestral. E, embora nenhum ancestral possa ser destacado para nossa atenção nesse marco mais distante, vale a pena dar-lhe um aceno de passagem, pois ele assinala o ponto onde podemos parar de nos preocupar em saber se os ancestrais que procuramos são seus ou meus. Desse marco em diante, todos os meus leitores marcham ombro a ombro numa falange de peregrinos rumo ao passado.